Amigos, meus irmãos, vamos entrar em mais um ponto da 15ª chave. O anticristo, o Cristo de Satanás, seu domínio mundial neste final do ciclo. Evangelho de Jesus segundo São João. Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que é Jesus. Irmãos, naquela epístola de São João, a primeira epístola, capítulo 2, o alertamento contra os anticristos e o anticristo. E também vimos na primeira epístola de São João, capítulo 4, o alertamento contra o espírito do anticristo. Está aí diante dos nossos olhos, pelo Brasil e por toda a humanidade. O evangelista profeta fala do anticristo no idioma grego anticristo e de muitos anticristos, definindo todos os inimigos do Cristo, incluindo aí os falsos cristos, em grego pseudo-christoi. Portanto, o anticristo aí aparece distinto de muitos anticristos e do espírito do anticristo, que é a marca de todos eles. Vocês não identificam facilmente neste mundo o espírito do anticristo? Qualquer indivíduo que vive para o mal já está com a marca do anticristo. Então, está padecendo desta doença, o espírito do anticristo. Mas aqui na Escritura, caracterizadamente, o sinal inconfundível é a rejeição do Messias prometido desde Moisés no Deuteronômio. Aqueles que dizem que Jesus não é o Cristo, como adverte o evangelista profeta, negando, portanto, a encarnação do verbo Logos, em grego. Sem dúvida, os muitos anticristos, através dos séculos, não fazem outra coisa senão abrir caminho para o anticristo, que está em Daniel e no Apocalipse de Jesus, segundo São João. Façam sempre esta diferença: os anticristos, mas o anticristo, este é que vai ter o domínio mundial, embora muito transitório, graças a Deus, mas vai fazer um estrago que eu vou lhe contar. Mas é o que nós vamos ver, comprovando que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Antes, é claro, devo salientar que o próprio Jesus deixou sobre o anticristo uma profecia impressionante. Está no seu Evangelho, segundo São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim a este mundo em nome de meu Pai, e vós não me recebeis, mas um outro virá em seu próprio nome, e vós o recebereis. Parece incrível, mas isso está acontecendo. A pregação do Cristo irrita os que querem viver no mal, mas a pregação do anticristo eles recebem com imenso prazer. É o que eles querem. E muitos racionalistas perguntam: por que Jesus permite que os anticristos trabalhem à vontade, preparando a hecatombe mundial do anticristo? Pela mesma razão que permitiu a Judas Iscariotes fazer o que tinha de fazer. Tudo é consequência do karma terrível da humanidade. Tão terrível a ponto de merecer a presença de Satanás até ao fim do ciclo. E é Satanás quem comanda os anticristos, aproximando o anticristo para a sua devastação final. Mas não é Satanás como vocês imaginam, essa figura sinistra, cada um desenha como quer. Satanás é a soma de todas as crueldades humanas. Quando a maldade humana aumenta, aumenta a força de Satanás. Quando diminui a maldade humana, a força de Satanás diminui. No dia em que não houver maldade no mundo, Satanás estará morto e enterrado para todo sempre. Vocês são capazes de compreender o que eu estou ensinando pela primeira vez na história do mundo? Tudo isso que as maldades humanas foram enquadradas nos três ais do Apocalipse. Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Vocês todos se lembram desses três ais do Apocalipse? A maior mensagem dos milênios, ela está em rotação diária, em translação diária, no programa Alzir Zaru, por ordem do Cristo. Nos três ais da revelação de Deus a Jesus, que a transmitiu a João. E seu poder era de danarem os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abaddon, em grego Apollyon, que significa o exterminador. É já passado um ai. Mas eis que ainda depois disto virão dois ai. Apocalipse capítulo 9, versículos 10 a 12. É, muitos céticos se divertiam com esta profecia. Mas quando os ais se transformam em guerras mundiais, quando a dor ensina a pensar e gemer, surgem os grandes depoimentos como aquele de Bernard Shaw. Confesso que depois de ter estudado a terra e os homens durante 70 anos, não vejo outro remédio para a miséria do mundo, senão o caminho do Cristo. Também muitos me criticam, dizendo que eu estou apavorando o povo brasileiro com estas previsões apocalípticas. Mas eu respondo aos criticóides com um provérbio oriental. Duas coisas indicam fraqueza: calar quando é preciso falar, falar quando é preciso calar. Neste caso, calar seria um crime contra o Brasil e contra a humanidade. Temos de alertar o Brasil e o mundo para os fatos assinalados nas profecias de Deus. Sim, porque não são profecias de homens. Mesmo quando os homens são profetas, que se chamam João, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros eleitos do Cristo. Nem mesmo chamados profetas entendem as profecias que recebem do alto. Diz Daniel: ouvi, mas não entendi. E o mesmo dizem todos os outros, que são meros instrumentos nas mãos do onipotente, onisciente, onipresente, nosso Criador e Pai. Deus está presente.